estádio angustiado. Tu me vestiste com teu manto de graça e me banhaste em misericórdia. Tu me encontraste em meio à iniquidade e com teu sangue me lavaste. Abraçaste. Que amor é este? Eu não entendo, mas mesmo assim tu me tocaste. Que amor é este? Eu não mereço, mas mesmo assim tu me abraçaste. Meu coração tão duro como a pedra, mas mesmo assim tu me tocaste. Os meus lábios tão sujos como a lama, mas mesmo assim tu me beijaste. Que amor é este? Eu não entendo, mas mesmo assim tu me tocaste. Mesmo assim tu me abraçaste. Quantas vezes eu cuspi na tua face, dizendo não ao teu chamado. Mas mesmo assim continuaste me convidando, continuaste me amando, não desistiu de mim. Que amor é este? Eu não entendo, mas mesmo assim tu me tocaste. Que amor é este? Eu não mereço, mas mesmo assim tu me abraçaste. Quantas vezes eu cuspi na tua face, dizendo não ao teu chamado. Mas hoje eu venho a beijar a tua face. Eu digo sim ao teu chamado, oh Deus.